vestindo a minha roupa depois de experimentar você. O trenzinho gostoso, porque fez gostoso desse jeito. Que saudade da sua falta de respeito. Quando me usa, me pega, me joga na cama, rasgando minha roupa, chama de safada, deixa aquela marquinha de mão na minha raba. Em cima da cama eu gosto que maltrata. Me usa, me pega, me joga na cama, rasgando minha roupa, chama de safada, deixa aquela marquinha de mão na minha raba. Em cima da cama eu gosto que maltrata. Maltrata.